Eu sou D-A-N-I-L-L-O, com joelho dobrado e cara no pó, buscando a bênção que ele prometeu, usando o dom que ele me concedeu. Eu fui chamado pra fazer a diferença, porque se for igual, irmão, não compensa. Minha arma é uma caneta, meu alvo é o papel, a Bíblia é o mapa que me leva ao céu. Trabalho independente, olhe para a gente, escrito nessas linhas o que veio da mente. Minhas rimas fortemente buscam um propósito, entrar na sua mente pra te mostrar o óbvio. Eu não sou perfeito, muito menos santo, mas busco a perfeição e eu não me canso. Pai, Filho, Espírito Santo, pra eles eu canto, com eles eu ando, firmado na promessa, mesmo um dia desviado. O inimigo se espanta quando vê quem tá do lado, um anjo poderoso com espada na mão, servo de Deus me dando proteção. A cada rima pronta é direcionada a ti, aparência é ilusão, é Cristo que vive em mim. Sou só um canal, deixe ele me usar, rima abençoada para te tocar, que diminua eu para que ele cresça e que você veja e não saia da cabeça. Minha rima bate e fica no seu consciente, Jesus é o médico e eu o paciente. Eu fui chamado para louvar a Jesus, eu fui chamado para honrar sua cruz. Eu louvo com amor, eu louvo de verdade, eu uso o rap pela minha afinidade. Todo louvor seja direcionado a ti, e esse é o estilo que eu escolhi, mudando o conceito que o mundo deixou, usando o rap pra exaltar a ti, Senhor. Insiste, persiste, para que eu não desiste, fé em Deus que ele existe. Eu faço a correria, levando Deus a sério. Aqui não tem artista, aqui tem servo, lutando dia a dia e seguindo em frente. Você é de verdade, então cê compreende. Estou desenvolvendo para o Criador, mudando os meus conceitos, dando meu valor. A vida só é fácil pra quem é pecador, e nessa jornada eu vou tipo na boa, andando pela fé, isso não é à toa. Dá uma sacudida, acorda molecada, para seguir em frente rumo à terra preparada. Nova Jerusalém pra mim e pra você, é Deus que tá fazendo coisa linda, cê vai ver. Com ruas de ouro que é pra você pisar, mansões celestiais onde cê vai morar. Pensa bem no que cê planta, pois é o que cê colhe, não adianta. Regue direitinho para poder crescer, e dentro de você Jesus vai florescer. Eu cuido deste fruto com muito amor, o mais alto que eu quero estar é aos pés do meu Senhor. Eu fui chamado para louvar a Jesus, eu fui chamado para honrar sua cruz. Eu louvo com amor, eu louvo de verdade, eu uso o rap pela minha afinidade. Todo louvor seja direcionado a ti, e esse é o estilo que eu escolhi, mudando o conceito que o mundo deixou, usando o rap pra exaltar a ti, Senhor. Eu quero subir com toda a minha família, quero subir feliz, seguindo a sua trilha. Sei que é difícil, o corpo é muito forte, mas Deus que tá na luta, independente do seu porte. Danilo, vai, vai, persiste, é Deus que tá falando, então não desiste. Leve minha palavra a todos conhecidos, porque eu quero ver seus amigos convertidos. Você tá preparado para ouvir o que eu quero, entrar na minha mente e desvendar esse mistério? Então seja bem-vindo e preste atenção, eu falo de Deus e da sua salvação. Seja bem-vindo.